consigo. A mão procura ter alguma graça. Se tenho o que dizer, não sei o que digo. Se tenho o que fazer, não sei o que faça. Ando a enganar os dias com talento. E quem me vir não diz que te perdi. Não sei de mim o que não sei, invento. E tudo só porque não sei de ti. Perdi-te há mais tempo do que sabia. Fizeste o teu lugar e eu ainda tento. Eu quis beber e a água não corria. Eu fiz-me ao mar e não havia vento. Eu fiz-me ao mar e não havia vento. Nada. Eu durmo nas sombras do que morreu. E vou sempre acordar de madrugada à espera de ter o teu pé no meu. Perdi-te há mais tempo do que sabia. Beber e a água não corria. Eu fiz-me ao mar e não havia vento. Perdi-te há mais tempo do que sabia. Fizeste o teu lugar e eu ainda tento. Eu quis beber e a água não corria. Ao mar e não havia vento. Eu fiz-me ao mar e não havia vento. Era, era, era.